dias que eu acordo querendo saber de onde vem nosso impulso de sondar o espaço. A começar pelas sombras sobre as estrelas, e de pensar que eram deuses astronautas. E que se pode voar sozinho até as estrelas antes dos tempos conhecidos. Que não somos os primeiros seres terrestres, pois nós herdamos uma herança cósmica.